despencados de voos cansativos, complicados e pensativos, machucados após tantos crivos, blindados com nossos motivos, amuados, reflexivos e dali antidepressivos. Tipo passarinhos soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito do outro. Passarinhos soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no vida nova, tipo ultrassom. Achei, cidades são aldeias mortas, desafio não sei se competição em vão, que ninguém vence, pense num formigueiro, vai mal. Quando pessoas viram coisas, cabeças viram degraus, no pé que as coisas vão no chão. Doideira, daqui a pouco resta madeira nem pros caixão. Era neblina, hoje é poluição, asfalto quente, queima os pés no chão, carros em profusão, confusão, água e escassez, bem na nossa vez, assim não resta nem as baratas. Injustos fazem leis, e o que resta pros seis? Escolha qual veneno te mata, pois somos tipo passarinhos, soltos a voar, dispostos a achar. Soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. E aí galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu tô muito cansada e com muito suor na cara, então desculpa o suor na cara. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Gostaria muito que vocês dessem um like pra ajudar, porque eu tô com a cara do sofrimento, tá? Então ajuda aí. Compartilhe e comenta aí se vocês gostaram.